que você vai. Meu filho, pra onde que você vai? Vou pra longe, vou embora. Quero o que é meu agora, meu pai. Eu quero partir. Mas filho, você ainda é um rapaz. Meu filho, você não sabe o que faz. Mas se o teu desejo é partir, como quer ter e pode ir. Vai em paz. Filho, quando o dinheiro acabar e o mundo te quiser sufocar, vou deixar a porta aberta pra tua casa certa. Filho meu, é só voltar para o pai. Volta ao pai.